como esse grande amor. Tudo que eu preciso é do seu calor. Eu posso te fazer feliz do jeito que eu sempre quis. Volta e vamos ser felizes. Carroça da Saudade, o alto padrão em tecnologia e recordação. Chegou! Apaixonado fiquei por você, amiga, por favor, já não respondo mais nada. Por pouco amor, te roubo um beijo e eu te confesso que quase me entrego, quase respiro. Tudo em minha volta está sem sentido. Quero tentar, mas eu não consigo. Sinto mil coisas dentro por dentro. Quase te digo o quanto me custa. Quase entendo, são tantas perguntas. Se é 100% amor por ti, eu quase digo sim. Eu quase digo sim. Yeah. Banda Mega Pop Show. Tanto amor que sinto por ti, amiga, por favor, estou no meio do nada. Por pouco amor, te roubo um beijo, eu te confesso que quase me entrego, quase respiro. Tudo em minha volta está sem sentido. Quero tentar, mas eu não consigo. Sinto mil coisas dentro por dentro. Quase te digo o quanto me custa. Quase entendo porque as perguntas. Se é 100% amor por si, eu quase digo sim. Eu quase digo sim. Yeah. DJ Marujo, produzindo os melhores CDs do Pará. Eu quase beijei os teus lábios de mel. Faz tempo que eu te quero. Não tem outra pessoa, amiga minha, eu te confesso. Eu te confesso, quase me entrego, quase respiro. Tudo em minha volta está sem sentido. Quero tentar, mas eu não consigo. Sinto mil coisas dentro por dentro. Quase te digo o quanto me custa. Quase entendo por que as perguntas. Se é 100% amor por ti, eu quase digo sim. Eu quase digo sim. Yeah. Quase respiro, tudo em minha volta está sem sentido. Quero tentar, mas eu não consigo. Sinto mil coisas dentro por dentro. Quase te digo o quanto me custa. Quase entendo por que as perguntas. Se a carroça da saudade. 007 DJ Maluquinho. Aqui tem sentimento, miséria. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria medo. Seria acordar e não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Eu estava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Essa hora vai me dar vontade de você. Música.